109 anos completos, menores de idade com autorização e presença do responsável legal. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação e apresentar documento oficial com foto. Jornalismo com seriedade, responsabilidade. Jornal do JP, que você ouve. Que você ouve. Na sua Rádio Cultura M930. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na nossa querida Rádio Iguaçu. A sugestão do Enio foi bem recebida aqui, não. Ó, meu amigo Júnior Cruz. Meu amigo Júnior Cruz diz assim: olha que top. Ótima tarde para você. Foi quando ele me fez um contato e disse que eu estava aqui na rádio. Ele fala: melhor programa que eu escuto é o seu, JP. Parabéns por todas as informações e diálogos com os ouvintes. KKKK. Falando do meu pai, é. Ele vai fazer festa com o Zé da Enxada. Ele fala mais um KKK. Agora, pé de foice judia. Foi o Enio que deu essa sugestão? É. Pé de foice. Zé da Enxada e pé de foice. Realmente. É para acabar, né? É para acabar. Mas olha, deixa eu saber quem mais está ouvindo o JP pela Rádio Iguaçu. Vamos fazer o Enio trabalhar um pouco? Você que me ouve pela Rádio Iguaçu, por gentileza. Você que me ouve pela Rádio Iguaçu, por gentileza. Faça o Enio Vermelho trabalhar. De que forma? Você vai ligar para ele, né? Pode ser mensagem de voz ou só mensagem de texto. No 3642-1010, 3642-1010, uma mensagem de texto. Diga o seu nome e seu bairro e de onde você está ouvindo o JP aí na Rádio Iguaçu, em Curitiba, na região, tá? Eu quero falar de vocês, então começa aí, pega o telefone e já vai ligando pro Enio Vermelho, 3642-1010. 3642-1010 é o telefone da Rádio Iguaçu. Olha, amanhã, o governador Ratinho Júnior, ele vai à cidade de Pato Branco. É, lançamento do edital de licitação para o contorno noroeste. Anúncio da início das obras em pavimentação e concreto entre Pato Branco e Crevelândia. Serão 37 quilômetros. O governador vai estar em Pato Branco, horário das 8h30 às 9h30. O local, Rua Benjamin Borges dos Santos, 600, entrada do Centro de Eventos de Pato Branco. Ok. Depois, o governador vai estar em Crevelândia, lá na terra da minha amiga Rafaela, a prefeita reeleita. Inauguração da PCH Tito Carraro, entre 10 e 11 da manhã, o horário, às margens do rio Chupim, né? Lá em Crevelândia. Ainda em Crevelândia, entrega de pavimentação em concreto entre Crevelândia e Palmas. São 45 quilômetros, entre 11h30 e 12h30. Tá? Na PR-280, quilômetro 102, em frente ao restaurante 102 Grill. Depois o homem vai para onde, meu Deus? Francisco Beltrão. Ele volta para Francisco Beltrão? É. Entrega das obras de contenção das cheias do rio Marrecas e córregos Urutago, Loqueador e Progresso. Autorização para licitação de obras no aeroporto. Amanhã entre 2 e 3 e 30. e ainda vai para dois vizinhos. Assinatura de ordem de serviço para ampliação, restauração do pavimento da PR-180 e da PR-281 entre dois vizinhos e Francisco Beltrão. Entre 4 e 5 da tarde. Né? Aí falaram assim, você vai acompanhar o governador amanhã? Falei, não. Por quê? Falei, cara, ele está de avião, de helicóptero, e eu com uma Duster. Então, como é que eu faço para sair de Pato Branco, sair voando de Pato Branco, para ir para Crevelândia, Crevelândia para ir para Francisco Beltrão, Francisco Beltrão para Pato Branco, para dois vizinhos. Quer dizer, então, não dá, né? Fui pesquisar os trechos ali, é impossível poder estar em todos. Ele sim, que ele entra no helicóptero, o bichinho se manda. Agora eu na estrada. Aí você pega um siga e pare, você fica meia hora, quer dizer, não dá. Então pedi perdão, não vou estar. Não vou estar lá em Pato Branco, Beltrão, dois vizinhos, Clevelândia, fica para próximas aí. Ok. São 20 horas e 22 minutos. 20 e 22. Tem uma notícia boa, né? O Instituto Quest diz que 81% dos paranaenses, de cada 100 paranaenses entrevistados, 81 aprovam o governo do Ratinho Júnior no Paraná e 15 o desaprovam. A pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, aponta que o governo Ratinho Júnior do PSD é aprovado por 81% dos eleitores paranaenses, enquanto 15% desaprova a gestão. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O levantamento ouviu 1.100 eleitores com 16 ou mais entre os dias 4 e 9 de dezembro. 16 anos ou mais. As pessoas que não sabem ou não responderam, permanece 4% nos dois levantamentos. Veja os números. Aprova. 81%, era 79% em abril. Desaprova, 15%, era 17% em abril. Não sabe, não respondeu, 4%, e era 4% em abril na última pesquisa. Avaliação do governo do Paraná. A pesquisa também perguntou como os eleitores avaliam o trabalho do governo estadual. Os eleitores avaliaram 59 positivo, era 59 em abril. 31% regular, era 30 em abril. 5 negativo, era 7 em abril. 4 não sabe, não respondeu, era 4% em abril. Geração de emprego e renda. 63% dos paranaenses disseram que é positiva a geração de emprego e renda, eram 60. Regular, 27, eram 30. Negativa, 9 e eram 10. Aí tem os negativos, né? Educação. 62% da população diz que é positiva a administração do governador em educação. Eram 63 em abril. Regular, 26, eram 28 em abril. Negativa, 12 e eram 9% em abril. Infraestrutura e mobilidade. Positiva, 59. Regular, 32. Negativa, 9. Habitação. 53, positiva. Regular, 37. Negativa, 10. Saúde. 51%. Regular, 32. Negativa, 18. Transporte público. Positiva 51, regular 35, negativa 14. Segurança pública, 50% positiva, regular 35 e negativa 15. Avaliação por religião. A religião católica, 63% avaliam como positiva, 31 avalia como regular, 5 avalia como negativa e 2 não sabem ou não responderam. A evangélica, 63%. Bom, entre os católicos, 62% avaliam positivamente a administração do governador Ratinho Júnior. E 31% avaliam como regular. Deu aqui 93%. E na evangélica, também, 63% avaliam como positivo e 30% avaliam como regular. Então empatou, né? 63%, tanto dos católicos, 93% de evangélicos e de católicos avaliam como positiva e como regular. Está muito bom. Está muito bom. Está aí o nosso governador. Parabéns ao governador e toda a equipe, né? Eu faço parte dessa equipe, não é fácil, não, o dia inteiro. Dia inteiro. Vamos dar um pulinho até a redação do Jornal Gazeta do Povo. Márcio Miranda tem mais informações. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e trago para você notícias da Gazeta do Povo. O procedimento ao qual o presidente Lula foi submetido na manhã desta quinta-feira não vai alterar a previsão de liberação dele do hospital, agendada para o começo da próxima semana. De acordo com o médico Roberto Calil Filho, que lidera a equipe médica que atende o petista, a nova intervenção transcorreu como esperado e ele já está consciente, se alimentando normalmente, mas retornou à UTI para a recuperação. Lula foi submetido a uma embolização de artéria meníngea média, que é o fechamento de pequenos vasos sanguíneos das artérias da meninge, a membrana entre o cérebro e o crânio. A intervenção durou menos de uma hora e foi decidida na tarde de quarta-feira como uma medida preventiva para evitar novos sangramentos, como o que ocorreu no começo desta semana e que levou Lula a uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira. Mais detalhes deste assunto em gazetadopovo.com.br. Olha aqui, são 20 horas e 29 minutos. O Márcio Camargo contou uma historinha agora há pouco, dizendo que um cara, um viciado em drogas, estava devendo uma grana para o traficante. Aí ele foi na casa do traficante, na biqueira, falou: ó, dinheiro eu não tenho, mas fica com minha mulher. E um ouvinte me ligou agora, querendo saber o seguinte: a mulher é bonita ou é feia, JP? Ah, meu amigo, eu não conheço, é. Como é que eu posso falar? Mas tem cada ouvinte também curioso, hein? Lá do Cajuru, um ouvinte ligou. O Odair. O Jota, a mulher que o rapaz que é viciado entregou lá pro traficante na biqueira, é mulher bonita, é uma gostosa? Ou é mulher mal acabada? Ô, amigo, o que que é mulher mal acabada? Não existe nenhuma mulher feia. Pode existir uma mulher mal vestida, mal cuidada, mas mulher feia não existe. Agora, homem é o bicho mais feio do mundo. Coloca o Márcio Camargo aí. JP, estou de volta com outras informações e falo agora dessa situação, né? Que seria cômica se não fosse trágica. O cara que empenhorou a mulher por uma dívida de milão numa biqueira lá em Almirante Tamandaré. Olha a cara de pau, né? A falta de amor pela esposa, pelo próximo, pela a covardia desse cara, e um corno, né? Você acha que a mulher tá fazendo o que lá com os traficantes? Empenhorada na biqueira. O que os traficantes querem dessa mulher? Ah, não, só vai lavar, passar, vai lavar a calçada, vai barrer lá fora, que nem diz o Matuto. Não, os caras, no mínimo, já estavam sapecando a mulher do cara. E o cara, além de dever pros traficantes, de ser um imbecil, é um cara, um covarde, é um baita de um corno manso, né? E é um corno atrás das grades, né? Porque foi preso. Esse fato aconteceu, JP, segundo informações, na semana passada. E o rapaz, ele avisou a polícia, né? Ontem, ou antes de ontem, que a mulher dele tinha sido sequestrada pelos traficantes. Aí a polícia começou a investigar e descobriu que, na verdade, o cara tava de lorota. A polícia descobriu que ele tinha uma dívida com os traficantes. E aí ele empenhorou a mulher. Ele levou a mulher, entregou para os traficantes, ó, quando eu arrumar o milão, eu trago para vocês aí. E foi embora. que caiu do cavalo, porque foi investigado, a polícia descobriu a trama e ele foi preso. Quando ele foi preso, ele investiu contra os policiais, inclusive, ele reagiu à prisão, os policiais tiveram que usar da força, ele precisou ser medicado no Hospital do Trabalhador, depois levado para a delegacia para o Tigre, para o Grupo Tigre, e daí foi encaminhado para a penitenciária, já está na penitenciária em Piraquara, né? Eu fico pensando aqui, mas que cara de pau! E a polícia, é claro, quer encontrar, a mulher foi resgatada, logicamente, mas ninguém foi preso além do cornão aí, né? Desse trouxa. A polícia quer saber aonde estão os traficantes, quem são os traficantes que pegaram, aceitaram ficar com a mulher do cara, né? Tudo isso ainda é objeto de investigação por parte do Grupo Tigre, é o grupo de elite da Polícia Civil do estado do Paraná. Se a moda pega, hein, JP? Porque o que tem de viciado devendo em biqueira, rapaz? Deus o livre. Jota, um beijo no teu coração, se Deus me permitir amanhã. Estarei de volta. Um abraço, até lá. JP, JP, JP. Olha, sem comentários, né? O cara entregar a mulher pro dívida de drogas é o fim da linha. Agora, os traficantes não foram presos. Agora, ele está na cadeia, porque ele registrou um boletim de ocorrência dizendo que a mulher dele havia sido sequestrada. E a casa do cara caiu. Muito bem, vamos falar de futebol. O Ivi Lazo Júnior está chegando com mais informações. Zagueiro Bruno Melo, que atua não só na zaga, mas como lateral esquerdo também, quando necessário, é uma das principais reivindicações do técnico Moza para que faça a renovação de contrato e compromisso com o Coritiba para 2025. O Alviverde do Alto da Glória, que vai fazer também a sua pré-temporada a partir do dia 27 de dezembro, quando eles estarão se reapresentando no CT Baiarós, no CT da Graciosa, jogadores e comissão técnica, vão fazer durante uma semana trabalhos de avaliações físicas e clínicas e depois viajam para Itu, interior de São Paulo, onde o Coritiba vai fazer a sua pré-temporada de preparação técnica e tática. O Coritiba que está encaminhando a contratação de Giovani, meia volante atacante, que jogou no Novo Horizontino nesta temporada. Ele tem 35 anos e é um dos pedidos do técnico Moser, com quem trabalhou com o jogador no CSA. Este ano, Giovani foi um dos principais jogadores do Tigre Paulista, completando 90 jogos em duas temporadas. Ele marcou 10 gols e deu 4 assistentes. Então, o jogador que é muito bem referendado pelo técnico Mozart e que pediu a contratação deste jogador. Pelo CSA com o Moza, jogou 54 vezes, marcou 2 gols, 2 assistências. E isso faz com que o jogador tenha muita credibilidade e confiança do técnico coritibano para a sequência desta temporada do próximo ano, 2025. E isso faz com que o time coritibano, JP, vá ao mercado em busca dos reforços. O Della Torre ainda é esperado em Coritiba para uma conversa com a direção, para que possa escutar o que tem a dizer o time do Coritiba com relação à proposta, para que ele possa voltar a defender um time de Coritiba, ele que teve passagem pelo Atlético em 2013. No meu retorno, JP, eu venho com informações do Paraná Clube e a sequência de jogadores que chegam para compor o grupo do técnico Argel Fuchs para o Paranaense 2025. Notícias e informações para a terceira e última participação esportiva do Jornal do JP de hoje. JP é de casa, é a gente no rádio. JP, JP, JP. Olha aqui, depois do intervalo comercial, governo é derrotado com votos de aliados e Senado aprova jabuti de 25 bilhões. Eu vou trazer essa informação logo depois do intervalo comercial. Ô Jota, você pediu para o pessoal lá da Rádio Iguaçu ligar lá, né? Os ouvintes lá da Rádio Iguaçu ligar pro Enio. O 36-42-10-10. Então tem... Isso mesmo, 36-42-10-10. Já temos alguns recadinhos. Manda pro ar. JP quer saber que está ouvindo, que quem está ouvindo pela Rádio Iguaçu. Isso. Então eu estou ouvindo Sandra Mara Estação. Alô, Sandra Mara, bairro Estação, muito obrigado, um beijo no seu coração. Boa noite, meu amigo Enio. Diga ao JP que Araucária inteira ouve a Iguaçu, a M830. Um grande abraço a todos. Terê do Jardim Iguaçu. Alô, Terê do Jardim Iguaçu, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, amigo. Sempre ligadinho na M830, Rádio Iguaçu. Abraços a todos, Gilberto Gomes. Alô, Gilberto Gomes, não disse aonde que ele mora, né? Em Araucária deve ser. Bom, em Araucária. Em Araucária. Jorginho, aqui no Novo Mundo, ligado no Jornal do JP. Parabéns pelo trabalho. Alô, Jorginho, bairro Novo, Curitiba, ouvindo a Rádio Iguaçu, o Jornal do JP aqui na Cultura de Curitiba. Vai lá. José Lázaro do Costeira, acompanhando o Jornal do JP. Alô, José Lázaro, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Ismael Santos, seu ouvinte de todas as noites, curtindo o Jornal do JP. Abraços, amigos, direto do Bigorrilho. Alô, Ismael Santos, direto do Bigorrilho, Curitiba. Muito obrigado. E a nossa querida Elisa Ivanque, do Jardim das Américas, debaixo do Pelego, curtindo o Jornal do JP. Tá tão frio assim, Elisa? Elisa, você está me devendo meu café. Você não me convida para tomar café? Olha, nós somos vizinhos no Jardim das Américas. Oi, Elisa. Chama eu aí, Elisa. Vamos fazer um intervalo comercial e já volto. Olha, continue. Eu quero mais gente ainda. Tô feliz da vida. Liga lá. 36-42-10-10. 36-42-10-10. Iguaçu. Iguaçu. Está precisando construir ou reformar? Encontre a melhor negociação na Nichelle Materiais de Construção. O melhor parcelamento do mercado em até 18 vezes sem juros. E a entrega mais rápida da região. Nichelle Materiais de Construção. São 15 lojas em Curitiba e região. Tem sempre um aperto de você. Tudo pra casa, perto da sua casa. Iguaçu AM 830. Loja. Evite a correria de última hora. Antecipe suas compras de final de ano aqui na loja Bom Sucesso de Araucária. Vestido viscolaicra canelado com manga ou regata do P ao XGG, R$ 29,99. Shorts masculino estampado com elastano do P ao GG, R$ 34,99. Calça pantacur viscolinho lisa ou estampada, R$ 59,99. Blusa cropped com manga ou regata do P ao GG, R$ 17,99. Loja Bom Sucesso, em Araucária, Centro. Iguaçu AM 830. Programa Bola na Bola. Apresentação Enio Vermelho. Todas as noites de segunda a sexta, trazendo informações do futebol amador e profissional. Ligue e participe. Ligue e participe. O programa Na Cola da Bola quer, através das ondas do AM 830 Rádio Iguaçu, agradecer a cada um de vocês que caminharam comigo neste ano que está se findando. E deseja que as melhores bênçãos de Deus cubram a todos, para que tenhamos um 2025 cheio de paz e prosperidade. Programa Na Cola da Bola. Feliz Natal e venturoso Ano Novo. A Vida apresenta... A história de um homem que bebia demais. Ele perdeu sua esposa, seus filhos, o emprego, os amigos, perdeu a dignidade, a vontade de viver. Se a sua vida parece o roteiro deste filme, e você quer mudar o final, nós podemos te ajudar. Alcoolismo é uma doença. Alcoólicos Anônimos. Grupo de Alcoólicos Anônimos das Araucárias. Reuniões segunda e quinta, das 20 às 21h30. Reunião para familiares e alcoólatras, segunda-feira, às 20 horas. Local, Salão Paroquial, do Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Em frente ao Correio. Apoio, Rádio Iguaçu. Rádio Iguaçu, Rádio Iguaçu, Rádio 830. 830. 830. 830. O uso de drogas é um problema em sua família. O Grupo Familiares Naranon no Brasil está aí para ajudar você. Visite o site www.naranon.org.br. E-mail naranon.curitiba@hotmail.com. Linha de ajuda em Curitiba, ligue 8852-8774. Naranon Grupos Familiares. Apoio Rádio Iguaçu. Iguaçu AM 830. Bem, quando eu fui à minha primeira reunião, eu estava realmente assustado. Não sabia o que esperar. Um bando de adictos a drogas juntos numa sala? Nem pensar. Não importava o que cada um dizia. Ninguém parecia surpreso. Todas as pessoas sentiam as mesmas coisas. Tenho andado tão só há tanto tempo e agora não estou mais. Você sabe o que isso significa? É possível parar de usar drogas, sim. A prova disso está nas reuniões. Mas você tem que ir lá. Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Grupo Eco de Narcóticos Anônimos em Araucária, no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Ou ligue para o telefone 999-77-0209. Narcóticos Anônimos em Araucária, reuniões às segundas e quartas-feiras, das 19 às 21h. Apoio Rádio Iguaçu. Rádio Iguaçu, Iguaçu, 830. 830. O Hemepar reforça a urgência para doação de sangue, em especial dos tipos O negativo, O positivo e A negativo. Os homens podem doar sangue no máximo 4 vezes ao ano, a cada 2 meses. Já as mulheres, a cada 3 meses e no máximo de 3 doações ao ano. Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos, menores de idade, com autorização e presença do responsável legal. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação e apresentar documento oficial com foto. Sua 830. Uma pesquisa da Kantar Ibope revela que as empresas estão apostando cada vez mais no rádio para atingir o consumidor e que novas empresas estão na força do veículo. O volume publicitário das empresas de rádio aumentou. Os dados são da mais recente pesquisa nacional da Kantar Ibope. Quase 5 mil anunciantes investiram em rádio no primeiro semestre do ano. E neste período, o rádio conquistou algo em torno de 2.600 novos anunciantes. Os supermercados continuam a ser os maiores anunciantes do meio rádio, seguidos de empresas de ensino escolar, de serviços de saúde, concessionárias de veículos, restaurantes e lanchonetes. 45 minutos, 15 para as 9. Olha, o governo é derrotado com votos de aliados e Senado aprova o jabuti de 25 bilhões. Com votos de senadores governistas, o plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira 12, né, o jabuti de 25 milhões, incentivo à energia eólica, estende a isenção fiscal para fontes poluentes de energia, como o gás. Bom, na verdade, você vai acompanhar, estou tendo um problema aqui no meu celular, como gás e carvão. Mas o título é o seguinte, ó, o governo é derrotado com votos de aliados e o Senado aprova jabuti de 25 bilhões. Com votos dos senadores do governo. STF forma maioria em favor da prisão da dama do tráfico no Amazonas. Agora tem uma aqui também que é ruim para o governo. A auditoria do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, pede bloqueio de 10 bilhões daquele programa Pé de Meia. E o Pé de Meia do Lula pode parar. Sabe aquele programa Pé de Meia para incentivar o jovem a estudar? E no final do ano o cara tem lá R$1.200. O TCU está dizendo que é para bloquear. E vai parar o Pé de Meia. É o que disse aqui o UOL. O governo é derrotado e tem hoje a última chance de barrar o Jabuti. Não barrou. Moraes manda afastar cunhada e sogra e sobrinho do governador do Maranhão. E estão dizendo aqui que o Dino arrumou mais inimigos do que o Xandão. Também o Dino mandou parar com tudo para não pagar as emendas dos deputados. Estão em pé de guerra, hein, gente? Não está bom, não. O relacionamento lá. Ao bloquear emendas, Dino ganhou mais inimigos no Senado do que Moraes. E Lira deu sem liberação das emendas. Tá difícil lá. Olha, o Beto Preto, meu amigo Beto Preto, é secretário da Saúde do Estado. Durante a semana a gente acompanhou a liberação de 502 milhões de reais, mais de meio bilhão só para a saúde. O Beto falou sobre isso. Em primeiro lugar, agradecer a confiança do governador Ratinho Júnior, que está colocando todo esse dinheiro à disposição dos municípios no final do ano. Desses mais de 500 milhões, 120, na antecipação de uma produção mensal dos hospitais, para ajudar os hospitais, as clínicas a fechar 13º, final do ano. Agora, são 150 milhões de reais divididos per capita para todos os municípios paranaenses, para ajudar a fechar a média e alta complexidade ambulatorial. Além disso, também estamos pagando recursos referentes a investimentos em mais de 200 municípios, entre automóveis, vans, também temos ambulâncias, tudo isso em conjunto com a Assembleia Legislativa e também, no final do ano, colocando recursos para atenção primária e saúde. São 52 milhões de reais distribuídos para todos os municípios e mais 15 milhões de reais de reforço para o atendimento da saúde mental em todo o estado. Quando você fala em saúde, você está falando em 399 municípios. Existe uma hierarquização do mais básico da atenção primária para a atenção especializada, mas o governo do Paraná, depois de 6 anos, nós estamos fechando mais esse ano com muito serviço prestado. Estamos investindo em 12 ambulatórios médicos de especialidade nas diversas regiões do estado. Ambulatórios com 38, 39 consultórios. Nós estamos investindo em hospitais estratégicos, micro-regionais, além de fazer também os hospitais do estado funcionarem. Então, não está faltando recurso. O governador Ratinho Júnior tem sido muito sensível com a área de saúde e temos ainda outras ações para o início do ano, o enfrentamento dessa patologia do transtorno do espectro autista. Temos uma política para ser implementada a partir do início do ano, estamos fechando esse pacote, e outras ações também estão previstas para o primeiro trimestre do ano que vem, que é o investimento do Estado para a continuidade do maior programa de cirurgias eletivas do Paraná, que é o programa Opera Paraná, terceira fase. Já investimos 600 milhões e o governador Ratinho Júnior já autorizou que nós pudéssemos colocar mais 300 milhões para a estratégia continuar. JP, JP, JP. Depois, o governador Ratinho Júnior também falou sobre os 502 milhões para a saúde do Paraná, nos 399 municípios. Olha, nós estamos fazendo um investimento de R$500 milhão, né? Um investimento gigantesco, possivelmente um dos maiores da história do estado, para auxiliar os municípios do estado do Paraná, as prefeituras, e é uma estratégia do estado, do planejamento nosso na área de saúde, de regionalizar cada vez mais o atendimento. Então, hoje aqui estavam todas as cidades representadas, né? Pelos prefeitos e prefeitas, secretárias de saúde. Além disso, estavam os representantes dos hospitais filantrópicos também aqui no estado. já que o governo tem uma boa parceria através da Secretaria de Saúde com os hospitais filantrópicos que de forma regional atendem o SUS, atendem também a política do Estado na área da saúde, e a ideia é fazer com que isso possa avançar cada vez mais. Então nós estamos construindo 12 AMES, que são os ambulatórios médicos de especialidades, justamente para deixar com que o acesso ao médico especialista, por exemplo, como um cardiologista, oftalmologista, possa ser mais próximo das cidades. Hoje, muitas vezes, o município tem que ir até 150, 200 quilômetros, porque não tem um especialista na sua cidade. Então, nós estamos construindo esses AMES para justamente deixar ainda mais próximo a saúde das pessoas. E, além disso, construindo hospitais regionais para também fazer com que a saúde fique mais perto das pessoas. E esse investimento é um investimento que vem para auxiliar os municípios em várias áreas da saúde, né? Desde a área de exames, até cirurgias eletivas, até compra de equipamentos, enfim, é um grande pacote de meio bilhão de reais para justamente atender os municípios do Paraná. Vai auxiliar, e dessa parte desse dinheiro, 10 milhões é para justamente reestruturar e potencializar o trabalho da saúde do nosso litoral. Nós estamos hoje já com o Hospital de Paranaguá, que é o Hospital Regional, funcionando e funcionando bem. Nós ampliamos também o atendimento no hospital ali de Guaratuba também, teve uma ampliação, um reforço ali também, que já foi inaugurado alguns meses atrás. E o Hospital de Matinhos, que é um compromisso que nós temos. Agora, a partir do ano que vem, parece que a Prefeitura já selecionou um terreno, e tendo esse terreno, nós vamos fazer um hospital que possa também fortalecer regionalmente o nosso litoral. Que nós não estamos pensando apenas no verão, que por si só já é muito importante, mas o litoral, com toda essa infraestrutura que está acontecendo lá, ele está se transformando num litoral de pessoas aposentadas. Muitas pessoas estão se aposentando em Curitiba ou de outras cidades, estão indo morar para ter o seu descanso da aposentadoria vivendo no litoral. Então, a estratégia de se fazer, ampliar o hospital, né, de Matinhos e também reforçando Guaratuba, Paranaguá, é justamente para ter esse atendimento pós-verão para quem for morar no litoral. Pagamento de pessoal, né? Então, quer dizer, o município que tiver algum tipo de contratação ou já tenha contratado, ele também pode auxiliar no custeio, que daí é pagamento do pessoal. JP! Diz aí, meu querido Rafa Ribeiro. Jota, temos mais alguns recados aqui, ó. O Álvaro e a família no Jardim Orli, ligados na Iguaçu. Alô, Álvaro, no Jardim Orli, em Araucária. Muito obrigado. Bons comentários e boa noite a todos. Olá, Kaminski, no bairro Maranhão, ligadinha na Rádio Iguaçu, curtindo o jornal do JP. Abraços com o Padre. Alô, Kaminski, um grande abraço para você. Eu e a minha esposa Marilene, sempre sintonizados na Iguaçu, aqui no Porto Laranjeiras. Porto Laranjeiras. Um abraço, casal. Olinda Santos Castro, do bairro Dalla Torre, ligadinha na Rádio Iguaçu. Alô, Olinda, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos chamar o Evilásio para que ele possa finalizar seu trabalho no dia de hoje, falando aí do Paraná Clube. Alô, Evilásio. Evilásio Júnior. Jogador de confiança e de obediência técnica, tática, é assim que chega o zagueiro Diego Ivo para o Paraná Clube, com o aval do técnico Argel Fuchs, com quem trabalhou com o atleta por diversas oportunidades. Ele tem 35 anos, defendeu confiança do Sergipe e também o Avenida do Rio Grande do Sul nesta temporada. Promessa de ser um dos pilares da zaga do Tricolor nesta temporada. Ele foi revelado nas categorias de base do Avaí, contratado pelo Atlético em 2013 e acumulava passagens também por Chapecoense e Paulista de Jundiaí. O Diego Ivo, que no Furacão fez apenas 2 partidas oficiais e se transferiu para o Ceará, onde permaneceu por 2 temporadas. Ainda defendeu a Ponte Preta, Paysandu, Juventude, CRB, Remo, entre outros. Ele chega com o aval do técnico Argel Fuchs de ser o homem de confiança e ser o xerifão da zaga para este ano de 2025. Ele vai se unir aos goleiros Gabriel Gasparotto, Thiago Santos, Cláudio Vitor, aos zagueiros Lucas Rian e Ian Couto, os laterais direitos Diego Tavares, Daniel Guedes, Lucas Mazetti, laterais esquerdos Kevin e João Lucas, volantes Geilson, Júlio Rushi, Bruno Vinícius e Wallace, os meias Gustavo Xuxa, Lucas Lourenço, Eduardo Tanque, atacante, com Riquelme, Caio Nunes, Leandro Pereira e Lilio. Todos esses jogadores já estão fazendo suas avaliações clínicas e físicas no CT Ninho da Gralha, onde o Paraná se prepara para a estreia contra o Atlético, 11 de janeiro, 4 horas da tarde, na Arena da Baixada, em busca da conquista da Taça dos Campeões, confronto do campeão da primeira divisão Atlético contra o campeão da segunda divisão Paraná Clube, jogo de abertura do estadual da próxima temporada e que já começa valendo taça e conquista para o vencedor. E essas JP, as notícias do esporte no programa no dia de hoje, marco um compromisso com você e com todos. Eu retorno no AM 930 da Cultura amanhã às 9 horas da manhã no programa Augusto Canari, às 18 horas em mais uma edição do Jornal do JP. Compromisso marcado, agendado assumido, desejando a você e a todos um bom final de programa, uma excelente noite de quinta-feira. Eu digo até lá, meus queridos. JP, JP, JP. Olha a última informação do programa de hoje. Uma jovem é morta com várias facadas na frente de bebê em Curitiba. Pai é preso em flagrante e vídeo mostra fuga de suspeito. Vários policiais militares foram até a região isolar a área para o trabalho das autoridades. Uma jovem foi morta a facadas em um crime que chocou moradores no bairro Campo de Santana, zona sul de Curitiba, na tarde desta quinta-feira, 12. Um vídeo obtido mostra o pai da vítima apontado pela polícia como principal suspeito do crime, chegando ao local e fugindo em alta velocidade com o Scenic. O homem foi preso em flagrante após ser encontrado em Fazenda Rio Grande. Meu pai do céu. O caso aconteceu na rua Reinaldo Fabrício, segundo a polícia, na frente de um bebê de 8 meses, filha da jovem. Um vizinho que não se identificou disse que a vítima possuía o hábito de conversar com a jovem com certa regularidade. Uma menina calma, tranquila. Acredito que o pai que matou ela. Um ato covarde de uma pessoa que não possui nada de Deus na sua vida. É o fim do mundo. Soube agora que cheguei do trabalho e é chocante. A menina era muito gente boa, tranquila. Não há como descrever a situação, disse o morador. Vários policiais militares foram até a região isolar a área para o trabalho das autoridades. A suspeita inicial é de que o crime seja ligado a uma possível separação entre os pais da vítima. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal. O pai da jovem, que é tido como suspeito de ter matado a filha, por sua vez foi levado à delegacia da mulher, que investiga o caso. E amanhã nós teremos mais detalhes sobre esse crime bárbaro que aconteceu no final da tarde em Curitiba. Meu Deus. Gente, muito obrigado pelo seu carinho. Vocês não sabem o carinho que eu tenho por vocês. O amor. Faço isso com muito carinho, com muita dignidade. Muito obrigado a você que nos acompanha diariamente pela Rádio Cultura, pela Rádio Iguaçu, pelas plataformas digitais aqui da Rádio Cultura, da TV Euronews, enfim. Muito obrigado mesmo, tá? Amanhã, se Papai do Céu nos permitir, às 18 horas estarei ao vivo, aqui de volta no Jornal do JP. Boa noite, até lá. Iguaçu. Programa Cola na Bola. Apresentação: Enio Vermelho. Todas as noites, de segunda a sexta, trazendo informações do futebol amador e profissional. Ligue e participe. Ligue e participe. Ligue, participe, ligue forte. O programa Na Cola da Bola quer, através das ondas do AM 830 Rádio Iguaçu, agradecer a cada um de vocês que caminharam comigo neste ano que está se findando, e deseja que as melhores bênçãos de Deus cubram a todos, para que tenhamos um 2025 cheio de paz e prosperidade. Programa Na Cola da Bola. Feliz Natal e venturoso Ano Novo. É hora de conferir a hora. Hora certa. 9:03. Iguaçu. ZYJ224, AM 830 kHz, Iguaçu. Estúdios em Araucária, Rodovia do Xisto, quilômetro 20. Som digital. Rádio Iguaçu. Uma emissora da Fundação São Vicente de Paulo. Rádio Iguaçu. AM 830. A primeira da região metropolitana. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Economia verde. Sancionada a lei que cria marco regulatório de carbono no Brasil. Ela vai colaborar na transição para um novo modelo econômico, em que poluir menos vai gerar mais lucro para as empresas. Luciana Colares de Holanda. Quem comprovadamente deixar de emitir ganhará créditos de carbono que poderão ser comprados por empresas que emitirem acima do teto, um sistema de compensação. E também foi lançada hoje a Missão 5 da Nova Indústria Brasil. Ela prevê investimentos públicos e privados de 468 bilhões de reais em bioeconomia e descarbonização. Entre as metas está o aumento da composição de biocombustíveis na matriz brasileira, como o biodiesel e o hidrogênio verde. E ainda, a agenda econômica e ambiental também é um dos principais focos do Acordo de Livre Comércio, fechado entre o Mercosul e a União Europeia. Nós vamos conversar com Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Exportações, a Apex Brasil, sobre os impactos desse acordo para os negócios brasileiros. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Correu com sucesso o novo procedimento realizado hoje no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, complementar a cirurgia da cabeça. Hoje, em coletiva, a equipe médica disse que o presidente está bem, neurologicamente perfeito e com sinais estáveis. O médico Roberto Calil Filho informou o estado de Lula e disse que a previsão de alta está mantida para o início da próxima semana. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã. Foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico e o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. O presidente Lula passou por cirurgia na cabeça na madrugada de terça-feira para drenar um hematoma e segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O sangramento ocorreu por conta de uma queda que ele sofreu em casa em outubro. O procedimento de hoje foi apenas um complemento a essa cirurgia para evitar futuros sangramentos, segundo a equipe médica. Anúncios de investimentos, de prioridades em políticas públicas e discussão de temas importantes para o país. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, presidiu hoje a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, também conhecido como Conselhão. E entre os destaques da reunião foi lançada mais uma etapa do programa Nova Indústria Brasil, com 468 bilhões em investimentos. Nós vamos conversar agora com o repórter Pablo Mundim, que tem todos os detalhes da reunião do Conselhão pra gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil.